Levanta, menino, vem acender a luz. Abre o oratório pra guardar Jesus. Levanta, menino, vem acender a luz. Abre o oratório pra guardar Jesus. Pra guardar Jesus e Maria também. Fecha o oratório para sempre, amém. Adeus, minha lapinha cercada de flor. Até para o ano se vivo nós for. Levanta, menino, vem acender a luz. Abre o oratório. Adeus, minha lapinha cercada de flor. Até para o ano se vivo nós for. Adeus, Deus me